fez querer participar de várias competições simultaneamente. Um time leve, um time que depende muito da sua técnica, não teve condição física para suportar tudo isso. Saindo, Flávio, desculpe interrompê-lo. Saindo o Marcelinho, ele é levado rapidamente ao ônibus e é aplaudido por alguns jogadores e xingado por outros. Aplaudido por uns e xingado por outros. Xingado Marcelinho, a segurança cerca a porta do ônibus, a polícia militar também. Os repórteres. Fora Marcelinho, é o que cantam os torcedores por aqui. Fora Marcelinho. O que é, evidentemente, mercenário e fora Marcelinho. Mercenário, pegue para sair do Corinthians. Mercenário, fora Marcelinho. É o que gritam torcedores do Corinthians aqui à porta do ônibus. Ele é que estava sendo aguardado. Pede para sair. Inconformados, irritados, nervosos. Os torcedores são. A polícia militar tenta retirar os torcedores dessa área de estacionamento. Vão ser levados agora para a área externa e depois a polícia vai limpar todo aquele setor e com escolta, evidentemente, vai tentar dar garantia ao ônibus da delegação. As cortinas do ônibus do Corinthians estão fechadas e eles estão extremamente preocupados porque normalmente são atiradas pedras ou tijolos. E evidentemente os jogadores ficam assustados, tanto quando chegam, tanto quando saem. E há sempre uma recomendação, em casos em que a chegada ou a saída, quando a chegada é tensa, quando a saída é nervosa, uma recomendação, que fiquem deitados no chão, no piso do ônibus. No caso de algum vidro ser estourado, então evitará um ferimento. Essa é a recomendação. A polícia militar agora é obrigada a agir com rigor para tirar alguns torcedores extremamente nervosos e agressivos, tentando partir para cima de alguns jogadores do Corinthians. Deixa eu perguntar para o Major. Major, só uma perguntinha. Evidentemente, a saída do ônibus do Corinthians será na base da escolta. O senhor vai limpar a área externa para tentar evitar pedras ou tijolos, enfim, ou qualquer tipo de agressão, é isso? É, só na área externa está tranquilo, já está praticamente vazio. Só se os torcedores estão aqui dentro que a gente vai limpar também agora. Mas está tranquilo, vamos reforçar a escolta para que não haja nenhum problema. Muito obrigado, Major. Major Marinho, que é o subcomandante do 2º Batalhão de Choque, falando pela Jovem Pan, a porta do ônibus, a Jovem Pan registra tudo isso, ao vivo e com a velocidade imbatível do rádio, no terceiro tempo da Jovem Pan, com Maxi Ducha Lorenzetti e com Bradesco. Alô, Milton Neves. O palmeirense do mundo inteiro comemora com a cerveja Antártica Pilsen em São Paulo, todo mundo compra no som da supermercados. E o Vanderlei falou, né, com todas as letras, jogadores saem deitados no piso do ônibus, como que se fossem bandidos. E o Marcelinho, que de santinho realmente não tem nada, viu, Flávio? E a grande responsável pela imagem ruim que ele tem envolvendo todas as torcidas e parte do Corinthians, e agora aumenta essa parcela corintiana, é devido a esse amor que todo mundo considera falso à Bíblia, a Deus, a Jesus. Agora, torcida do Corinthians vai, rapaz, ele perdeu o pênalti. Pelé perdia pênalti também. E quanta alegria que o Marcelinho não deu para a torcida do Corinthians. Quem cruzou a bola para o empate no gol de cabeça também do jogador Luizão? Quantos gols esse rapaz não fez? É que eles escolhem realmente um vilão. Mandaram o Rivelino embora. Por que que não vão pegar no pé do coitadinho do Daniel ou então do Marcelinho, que é um grande jogador, mas não chega nem nos pés do Roberto Rivelino? Mas há muita injustiça e a passionalidade é muito grande também, né, Flávio? Só passionalidade. E o mais engraçado é que, eu voltando àquele ponto do comentário, quando o Vanderlei, com toda a justiça, pedia a intervenção, eu entendo o seguinte: um mau planejamento que foi feito pelo Corinthians em virtude das pressões para disputar competições que não lhes eram interessantes. Corinthians vinha mal preparado em duas temporadas, não teve tempo suficiente para se preparar duas vezes por causa das tranqueiras de competições que ele foi envolvido. aceitou pressão para botar time principal em Campeonato Paulista. E aí alguém vai dizer, bom, mas o Palmeiras fez a mesma coisa. Mas o Palmeiras é o time mais forte fisicamente. O Corinthians é basicamente técnica. Então o Corinthians sentiu mais no momento da decisão. Não estou desmerecendo em nada o Palmeiras, pelo contrário, o Palmeiras merece todos os aplausos. Teve garra, teve força, teve recuperação, conseguiu se superar e está de parabéns, nota mil para o Palmeiras. Agora, o Corinthians foi muito prejudicado por esse tipo de coisa que veio, não de comissão técnica, não de jogadores, e sim da cartolada comprometida com uma série de coisas. E esse pessoal não é cobrado, esse pessoal já está em casa há muito tempo. Muito bem, tá aí a opinião esportiva Jovem Pan, na Cata, o melhor amortecedor do Brasil. Chega uma hora que os amortecedores do carro não aguentam mais e pedem para sair. Se o técnico do time é inteligente, ele simplesmente tira os molengas e põe em campo os amortecedores na Cata. Esses sim são craques, têm garantia de 2 anos e são fabricados pela Dana. Na hora de trocar os amortecedores, escale amortecedores na Cata. Na Cata, o melhor amortecedor do Brasil. É isso aí, na hora de trocar os amortecedores, escale amortecedores na Cata e reforce o time da suspensão. Alô, Milton. Muito bem, o verde cada vez mais verde com Tintas Ipiranga. Vamos lá, Vanderlei Nogueira. Obrigado, Milton, faltava só o Edu, que estava no doping. Está no ônibus o Edu, chega nesse momento o Edu, vai ser fechada a porta do ônibus, a polícia militar. O segundo batalhão de choque vai agora fazer um cinturão, abrir os portões para a saída do ônibus. E é aí que reside a grande preocupação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para fazer a saída exatamente da delegação. Exatamente nesse momento vai ser aberto o portão, o grande portão da entrada principal do estádio do Morumbi, onde ficam estacionados os ônibus. O ônibus do vencedor do Palmeiras já foi, faz tempo. Só está aqui o ônibus do Corinthians, que vai sair já já, e a Jovem Pan vai contar isso para você. A saída do ônibus dentro do terceiro tempo da Jovem Pan para todo o Brasil. A Polícia Militar já deu sinal verde para a saída do ônibus. Resta apenas que fechem a última porta. São 3 portas deste ônibus, 2 já foram fechadas. É um ônibus grande e muito, muito grande mesmo. É um ônibus novo do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Um ônibus novo. Vai ser fechada a porta e o portão principal do estádio no Morumbi será aberto para sair. O motor já foi ligado. E há uma preocupação muito grande dos seguranças do Corinthians, que conversam com os policiais militares, que já deram sinal verde. Pode sair o ônibus da delegação. E nós vamos contar já já, Milton, tudo isso dentro do terceiro tempo na Jovem Pan, enquanto você fala um pouquinho da Maxi Ducha Lorenzetti e de Bradesco, até que a gente se posicione melhor por aqui. Mas vai ser uma saída, eu diria, nada tranquila. Há muita gente no lado externo e nós vamos registrar isso para você, ouvinte da Jovem Pan. Alô, Milton Neves. Conheça aqui o destaque do jogo, o melhor jogador da partida na opinião da equipe esportiva da Jovem Pan. Oferecimento Antártica, deixa a festa do jeito que a gente gosta. E Sonda Supermercados, Sonda o ano inteiro com você. Sonda, o supermercado mais gostoso de São Paulo e o maior Sonda de todos está do lado do Parque Antártica. O Verdão finalista da Libertadores da América, na rua Turiaçu tem Palmeiras, na rua Turiaçu tem Sonda. Sonda, o supermercado mais gostoso de São Paulo, que garante Guaraná Antártica, é claro. Guaraná Antártica, tudo pede Guaraná Antártica. Ô Flávio Prado, por favor, Flávio Prado, o craque do jogo, na sua opinião, craque Sonda Antártica, e na manchete da informação, responda, por favor, trocentos torcedores querem saber. É Boca e Palmeiras. É Parque Antártica e La Bombonera ou Núñez e Morumbi? Eu creio que é em La Bombonera, e o Palmeiras, se quiser, pode mandar no seu estádio. Não, sim. Não, dois estádios... Flávio, 40 mil a mínimo de capacidade, Morumbi. Ué, mas mudou o ano passado? Mudou pode. O regulamento, sim. Então vamos lá. Então, craque Antártica, Sonda da Pan. 40 mil cabe em La Bombonera, tá? Dá pra jogar Milton, lá. Milton, o craque pra mim é o Leo. Desculpa, o Vanderlei está chato, Milton. Vanderlei, tudo tô bem. Vamos você lá. Aí, no momento que você estava tentando fechar. A Márcia da Lapa manda um beijo para você. Muito obrigado. Atenção, está sendo aberta neste instante a porta para a saída do ônibus. E há uma preocupação muito grande. Há os policiais que estão com motos e que vão tentar, evidentemente, dar segurança e escoltar. Há muitos policiais na porta na praça frontal do estádio do Morumbi. Foi, a área foi limpa. A área foi limpa inteiramente. O Corinthians está saindo com as janelas, como disse o Milton, parecendo até bandidos. Claro que não é nada disso, mas é triste, uma saída triste. Com as janelas todas fechadas, as cortinas fechadas, e os jogadores preocupados e foram recomendados a ficarem exatamente junto ao piso, se possível, para evitar um ferimento no caso de algum vidro ser estourado por uma pedra ou por um tijolo. Até agora, uma saída tranquila com muitos policiais militares e haverá uma escolta forte do ônibus do Corinthians, uma escolta forte do ônibus do Corinthians. O material do Corinthians está sendo levado numa caminhonete sem nenhuma identificação, sem distintivo do clube, até para preservá-la, até o Parque São Jorge. Aí está, o trânsito foi parado, foi interrompido pela polícia militar, a escolta vai seguir de longe, torcedores xingam, torcedores tentam agredir e alguns objetos foram atirados no ônibus, mesmo de longe. Há pequenos aclives, morros em torno do estádio, alguns terrenos, e de lá alguns objetos são atirados, mas os atiradores não são identificados. Mas é muito possível daqui verificar que os torcedores estão chegando e mostrando o rosto. A palavra-chave: vergonha na cara, vergonha na cara, vergonha na cara. É assim que a delegação do Corinthians vai saindo, um elenco milionário, importante, badaladíssimo, vai saindo de maneira inglória do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Está fechada Giovanni Gronk nesse momento. Sai o ônibus do Corinthians, escoltado por policiais militares, e vai embora. Vai embora de uma forma triste, muito triste, fora da Copa do Brasil, fora do Campeonato Paulista e fora da Taça Libertadores da América. Assim foi a triste saída da delegação do Corinthians, já invadindo a madrugada, 1h25, já da quarta-feira, e saída registrada no terceiro tempo da Jovem Pan, com a marca de Maxi Ducha Lorenzetti e com Bradesco para todo o país. Alô, Milton Neves. Olha, comentar futebol depois do jogo, muita gente fala, e eu até concordo, é a coisa mais fácil do mundo, mas duas coisas têm que ser ditas. O Dida, que a gente tanto enche a bola dele merecidamente pelos milagres que faz no pênalti, nos pênaltis, hoje não pegou nenhum. É claro que goleiro não tem obrigação de perder pênalti, de pegar pênalti. Atacante que tem obrigação de fazer, o cobrador que tem obrigação de fazer. Mas o Dida, a turma esperava mais dele, e ele vai embora. Foi a última vez que ele defendeu a camisa do Corinthians. E outra coisa, não é futurologia, não é chutamento não, mas eu duvido, mas duvido, se tivesse o Corinthians ainda, o futebol e os cotovelos do Rincón, nesse jogo aí 2-1 jogando pelo empate, mas nem cavaca tossindo o Palmeiras viraria esse jogo. É claro que ele foi embora na marra. Mas com o Rincón no time, com o futebol do Rincón, liderança do Rincón e os cotovelos do Rincón, Corinthians não perdia mais nem F3 pontos. Concordo com você. E quem mandou o Rincón embora? Quem obrigou o Rincón a sair? A cartolada. É, mas nem é traído por eles, né? Nem F3 pontinhos que o Corinthians perdia pro Palmeiras com o Rincón no meio do campo. Vamos ao craque do... Mas agora a Inês é morta. E, ó, e não tem jeito de segurar o mesmo elenco. Não tem jeito. O Dida vai embora, esse coitado desse Daniel vai pagar um patão também. Um monte de jogador, porque não tem jeito. Flávio, isso entrou mesmo no Guinness aqui. O Corinthians foi eliminado em quantos dias? 5 dias? 3 competições? Quantos dias? Sim, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Muito rápido, porque tinha aquela gozação corintiana. Diz aqui o Oswaldo Gentili, que é corintiano, o Dino Gentili, o maior corintiano do Brasil, do Jardim Acapulco: nós estamos pagando pela nossa língua, porque quando o Corinthians estava ganhando o título demais, a gente falava, ué, faz um dia, tô com o saco, tô triste, porque faz um dia que a gente não é campeão. Ih, tô com o saco cheio, porque faz 2 horas que eu não ganhei nenhum título. Ih, tô triste, porque faz 3 horas que eu não ganhei nenhum título. Pois agora perderam 3 em 5 dias. Então o Dino Gentili, o corintiano, tá lembrando isso, hein? E o Dino Gentili tá dizendo aqui que vai fazer greve, igual o Filipão, que vai torcer pro Corinthians só no ano que vem, que agora vai ficar de luto até 31 de dezembro. Vamos ao craque do jogo. Conheça aqui o destaque do jogo, o melhor jogador da partida na opinião da equipe esportiva da Jovem Pan. Oferecimento Antártica, deixa a festa do jeito que a gente gosta. E Sonda Supermercados, sonda o ano inteiro com você. E o Luiz Carlos Quartarolo cunhou uma frase que é perfeita para a loteria dos pênaltis. Decisão por pênaltis, uma eterna fábrica de heróis e vilões. E um vilão, mais um na história, o Marcelinho. Ele que tanta glória, no entanto, já deu ao Corinthians. Sonda, Antártica, essa dupla e o craque do jogo, hein? O Sonda tem 10 supermercados na Grande São Paulo. O maior deles fica do lado do Palmeiras, porque o Palmeiras é tão vivo, que porque por causa do grande movimento lá no Parque Antártica, até a dona Olga Scolari vai lá, entendeu? O Palmeiras fez um campo no Sonda. Perto do Sonda, passou para ficar perto. O Parque Antártica é do dentro do estacionamento do Sonda. Sonda, o supermercado mais gostoso de São Paulo, que garante cerveja Antártica. O povo brasileiro sabe, tudo pede Guaraná Antártica. Flávio Prado, o craque Antártica Sonda para você. Euler. É, rapaz, que jogador recuperado pelo Filipão. Luiz Alexandre Rodrigues, o Choquito Sati, grande torcedor do Palmeiras, o craque Antártica Sonda. Euler. Para mim, o craque do jogo foi o Filipão. Porque fazer um time com o que sobrou do desmanche da Parmalat é ato de milagre. Para você, Vanderlei Nogueira. No mesmo patamar, Euler e Júnior. 3-1. Luiz Carlos Quartarolo, o herói e os vilões dos pênaltis. É, o vilão foi o Marcelinho, né? O herói, o Marcos, mas para mim o melhor em campo, o Rogério, viu? Rogério, mas acabou ganhando então o Euler, o filho do vento, que foi batizado pelo Milton Naves, que é mineiro de Alfenas e é da Crônica Esportiva de Belo Horizonte. Euler, o filho do vento, o craque Antártica, Sonda da Pan. Todo palmeirense seca o Marcelinho, tá conversando com a bola lá em Silvério. É verdade, pro palmeirense o Marcelinho perder, o gosto será especial, porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Dá uma distância, Marcelinho para a cobrança. Ele bate muito bem, hein? Autorizado, foi pra bola, bateu, defendeu! O Palmeiras vai para a final da Libertadores. Super Bonder revive a melhor defesa do jogo. Oferecimento Super Bonder, encostou, colou. Super Bonder, a melhor cola do mundo. Você compra em todas as papelarias, compra também na Sergon, um dos maiores atacadistas do país, no Atacadão também, nas lojas Madeirense e lojas Conibra. Todo lado tem Super Bonder, a cola do mundo. Flávio Prado, São Dida do Parque São Jorge ou São Marcos do Parque Antártica? Que facilidade, hein? Marcos, claro. Luiz Carlos Quartarolo. Marcos do pênalti. Choquito Sati, Luiz Alexandre Rodrigues, grande cronista esportivo. Marcos. E pra você, Vanderlei Nogueira. Pra mim, Marcos e o Natal Baldini quer votar. Vamos lá, Natal Baldini. Dida, que belo voto. Vamos lá, vamos ouvir mais uma vez. Uma das maiores delícias, né? Na voz de José Silvério, o torcedor do Palmeiras não dorme. Vai continuar ouvindo isso a vida inteira. Olha que golaço do Marcos. Marcelinho vem pra batida e todo palmeirense seca o Marcelinho. Tá conversando com a bola lá em Silvério. É verdade, pro palmeirense o Marcelinho perder, o gosto será especial, porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Dá uma distância, Marcelinho pra cobrança. Ele bate muito bem, hein? Autorizado, foi pra bola, bateu, defendeu! O Palmeiras vai para a final da Libertadores. A casa caiu como nunca. Roberto de Moema, que já mandou 500 mensagens, Roberto. É uma só, pelo amor de Deus e obrigado. Boa noite, Quartarolo. Eu acho que você tinha que distribuir senha. É, porque tá demais, Vanderlei. Mas hoje foi o recorde. A minha operadora informou aqui que são quase 4.000 mensagens. Uma loucura. Uma loucura, graças a Deus. Vestiários Antártica, Sonda, Portas Madeirense, Papais. Quartarolo, boa noite, Quartarolo. Boa noite, meu caro Milton Neves. O Palmeiras sai daqui feliz da vida. O Luiz Felipe Scolari diz que volta a falar somente nesta quarta-feira. Já estamos, inclusive, na quarta-feira, quase às 2 da manhã. Daqui 25 minutos, 2 horas da manhã. Portanto, estamos deixando o Morumbi. O Palmeiras, que poderia perder hoje mais uma decisão de título, acabou ficando na Libertadores, vai de novo à final, defender o seu título. Afinal, o Palmeiras é o atual campeão e ainda tem a Copa do Brasil, ao contrário do Corinthians, que perdeu tudo. Na próxima quinta-feira, amanhã, o Palmeiras joga 21h40 no Palestra Itália contra o ABC e pode até empatar por 2-2, que ainda assim estará classificado para a próxima fase e daí vai pegar o São Paulo. Ou seja, seja, o Palmeiras vai pegar provavelmente o Boca em duas partidas, vai ganhar muito dinheiro com o Morumbi cheio no jogo da volta. A decisão será no Morumbi. O regulamento foi alterado mesmo, meu caro Milton Neves. Do ano passado eram 35 mil pessoas de capacidade. Aí forçaram um pouquinho a barra e decidiram no Palestra Itália. Para evitar aquele tipo de problema, foi colocado no regulamento 40 mil espectadores no mínimo para cada estádio nessa final, nessa semifinal e já também na parte final. Portanto, o jogo final será no Morumbi. A decisão, mais uma vez, o Brasil, muito provavelmente contra o Boca. E se for contra o América do México, também o regulamento prevê o seguinte: o jogo será, o primeiro jogo da decisão seria contra o América do México, numa cidade neutra da América do Sul, porque o América do México é convidado, ele não decide na cidade do México. Mas ao que tudo indica, vai dar Boca, meu caro Milton Neves, até daqui a pouquinho, no Jornal de Esportes da PAN. Um abraço. Cortinas fechadas, o time protegido de ofensas, de agressões. Marcelinho foi taxado como vilão. Fora Marcelinho, abaixo o mercenário. Marcelinho adorado, querido, beijado, idolatrado, saiu com a imagem arranhada hoje aqui do estádio do Morumbi. Uma saída triste registrada pela reportagem da Jovem Pan. Terminamos o nosso trabalho, o Corinthians está liberado, os jogadores deverão ser informados por telefone quando deverão voltar e aí estarão à disposição novamente para trabalho, para jogos amistosos, enfim, o Corinthians vai tentar ajeitar os cacos, reunir as pedras que efetivamente hoje, porque hoje o muro ruiu. Um grande abraço, Milton, muito obrigado, ouvinte da Jovem Pan, pelo carinho, pela audiência, a sua companhia é a nossa alegria com a velocidade imbatível do rádio aqui no terceiro tempo que o Milton acompanha e apresenta para todo o Brasil. Com a marca de Maxi Ducha Lorenzetti, que hoje aqui, é verdade, água maravilhosa, mas chorou. Chorou muito a Maxi Ducha Lorenzetti e com Bradesco para todo o Brasil. Um grande abraço, Milton, muito obrigado. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau, Milton. E conosco também a Sopave. A Sopave que é a maior concessionária Volkswagen do Brasil. Diz aqui o torcedor: renove o contrato do Filipão Mustafá por mais 10 anos e faça um busto dele do lado do Valdemar Filme e do Ademir da Guia. O novo mestre deu ao clube um lucro espetacular com um grupo baratinho. Alô, Parmalat, vocês ainda querem sair ou vão reabrir o cofre? Fernando Bertacchini. O Dino Gentili liga para cá dizendo que nunca mais torce para o Corinthians, que virou São Paulino. Lá do Jardim Acapulco, no Guarujá, o Dino Gentili, grande amigo dos delegados e polícia. Como o Mário Gobi. O Mário Gobi, que se diz o corintiano mais triste da história do futebol. Já o Eduardo Storopoli, o Sandoval Nasa, o Marco Antônio Malva e o Celso Carvalho, todos torcedores do Palmeiras, dizem que realmente o Filipão é o técnico mais largo do mundo. São opiniões na madrugada. Muitas opiniões nestes momentos aqui do torcedor na opinião. Fazer a cobrança, autorizado. Alex vai partir para fazer a cobrança. Correu, autorizado. Levantou na boca do gol. É, meu amigo, foi a maior, está sendo a maior alegria da história do Palestra Itália, dos torcedores esmeraldinos e da Sociedade Esportiva Palmeiras. E a maior tristeza da torcida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Meu Deus do céu, o corintiano, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Ah, olha, um dos piores momentos da vida desse clube, hein? Maravilhoso que é o Corinthians. Comemore com a cerveja Antártica Pilsen. A sua festa vai ficar como a do Palmeiras. Faça as suas compras no Sonda. O Sonda é o supermercado mais gostoso de São Paulo. Tome banho com Lorenzetti. A Lorenzetti dá um show de banho em sua casa. Agora também na FEAB Anamarco. Vai começar domingo e aplique no Bradesco. Bradesco, colocando você sempre à frente. Olha, uma da manhã, mais 47 minutos. É a madrugada mais verde da história.

aqui, me lembra aqui na madrugada, 1h58. Nossa senhora, minha mulher não vai deixar eu entrar em casa hoje. Não, mas ela é palmeirense e daquelas fanáticas, Leníssima Nhoni Neves. Então é o seguinte, ó. Os torcedores aqui, o Marcos Arnaldo Silva já teve aquela piadinha que o Corinthians vai trocar de sponsor, de patrocinador. Mandou a Pepsi embora e entrou a loja sem. Sem Paulistão, sem Copa do Brasil, sem Libertadores da América. Agora o Marcos Arnaldo Silva está dizendo que o Corinthians perdeu tudo isso, só que o Corinthians já fez uma sociedade com a Varig. E essa sociedade Corinthians e Varig já comprou 3 jatões. Já estão fora da Copa do Brasil, já estão fora da Libertadores e já estão fora do Paulistão. Essa foi boa. Essa foi boa, merece uma Antártica gelada na madrugada, hein? Neste terceiro tempo da PAN do Bradesco, meu banco, e da Lorenzetti, o banho perfeito. O corintiano tem que perdoar. Se a recíproca, se acontecesse a eliminação do Palmeiras, e nossa, foi uma, tanto podia ter dado qualquer coisa. Isso aí é, nossa senhora, foi 50% cabeça a cabeça na hora dos pênaltis, as gozações seriam em cima. O Corinthians firmou uma sociedade com a Varig. E essa sociedade já comprou 3 jatões. Já estão fora da Copa do Brasil, já estão fora da Libertadores e já estão fora do Paulistão. Essa é nota 10. Papas da classificação do Palmeiras contra o Corinthians. Marcos 8, Rogério 6, Argel 5, Roque Júnior 5, Júnior 7, Galeano 7, César Sampaio 6,5, Thiago jogou pouco sem nota, Alex 7,5, Pena 6, Luiz Cláudio jogou pouco sem nota, Euler 8, Asprila jogou pouco sem nota, Marcelo Ramos 5,5, Luiz Felipe Scolari 7,5. No Corinthians, Dida 4, Daniel 6, Índio jogou pouco sem nota, Fábio Luciano 5,5, Adilson 4, Kleber 6, Vampeta 6, Edu 6,5, Marcelinho 6, Ricardinho 6, Luizão 7, Dinei jogou pouco, fica sem nota, Edilson 7, Oswaldo de Oliveira 5, Edilson Pereira de Carvalho, nota 6. Outra vez um jogo muito emocionante, nota 8 pro jogo, e para o Cid Moreira, você sabe, Milton, a nota é sempre 10. E olha, Flávio Prado, para o André do Ipiranga e para o cantor Giliar, o pior em campo foi o jogador Adilson. O que estão pegando no pé do Adilson, estão dando menos 10 para o Adilson, hein? Pô, mas hein? 2 da manhã, mais 2 minutos. Ei, Parmeira, tomei muita birra antártica aqui, já tomei grog. Atenção, em nome do Bradesco e da Lorenzetti, o banho perfeito. Boa noite, Flávio Prado, viva o Verdão e até a próxima. Ok, Milton, então eu só posso ficar muito feliz de ter participado de mais um consagrado terceiro tempo nesse microfone tão forte da nossa querida Jovem Pan, numa noite de muita emoção para os palmeirenses. Parabéns mais uma vez ao Palmeiras pela merecida classificação, e o Corinthians agora tem que começar do zero. O grande sonho foi embora. Quando será que o Corinthians vai ter uma chance como essa para ganhar a Libertadores, hein? Será que vai ter? Grande abraço, bom dia a você, meu Torres, bom dia aos amigos da Jovem Pan, e se Deus quiser estaremos todos juntos, 12:50 no Jornal de Esportes. Tchau, Milton! Conquistou a vaga para decidir a Taça Libertadores da América 2000. O Verdão eliminou o Corinthians com a vitória no tempo normal por 3-2, e graças à defesa do goleiro Marcos, da cobrança de Marcelinho Carioca, o placar foi de 5-4 para a equipe alviverde, que espera agora o adversário, e será do confronto a ser realizado nesta quarta-feira no Estádio Azteca, na Cidade do México. O América busca um milagre. Terá que vencer por 4 gols de diferença ao Boca Juniors, da Argentina, que no primeiro jogo marcou 4-1. Os mexicanos estão confiantes na classificação e vão partir para o ataque e tentar o gol nos primeiros minutos. Para motivar seus jogadores, o técnico Alfredo Tena tem dito que o Boca Juniors é um rival difícil, mas não é nenhum monstro, nenhum bicho-papão. Marcelinho perde pênalti e o Palmeiras chega a mais uma final da Copa Libertadores da América em busca do bicampeonato. Durante o tempo regulamentar, o Palmeiras venceu o Corinthians por 3-2 e nos pênaltis por 5-4. O grande vilão da decisão foi o meia Marcelinho Carioca, que perdeu o pênalti decisivo e foi hostilizado por torcedores corintianos ao sair do estádio do Morumbi. O outro finalista da Libertadores sai da partida entre América do México e Boca Juniors, que se enfrentam hoje à noite na Cidade do México. O Boca venceu a primeira partida por 4-1 e pode perder por até 2 gols de diferença. Está com a vitória em cima do Corinthians ontem, o Palmeiras, que está na próxima fase da Copa Libertadores da América, na grande final. Nessa edição, todas as informações desta grande partida entre Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras que saiu vencedor. 4:14. CBN Primeiras Notícias. 4:14, 4:14, hora certa na CBN, manhã de quarta-feira, hoje, dia 7 de junho do ano 2000. Você começando o seu dia muito bem informado. Esporte. O Palmeiras está na decisão mais uma vez. Eliminou o Corinthians por 3-2 no tempo normal e 5-4 nas penalidades máximas. O Palmeiras aguarda agora o vencedor de América do México e Boca Juniors da Argentina, que vão jogar nesta quarta-feira às 22:05, horário do Brasil. Por enquanto, está dando Boca Juniors, porque ganhou a primeira partida pela contagem de 4-1. As finais da Copa Libertadores vão acontecer em duas partidas. O primeiro jogo, o Palmeiras faz fora de casa no dia 14 e depois no dia 21 a segunda partida, que será realizada aqui em São Paulo, no Morumbi. Palmeiras é o Luciano Silva, e ele disse na semana passada aqui no nosso programa que estava empolgado, acreditava no Palmeiras. Olha, poucos torcedores do Palmeiras acreditavam nessa vitória. E foi um jogo que foi televisionado para todo o Brasil, inclusive a Rádio CBN transmitiu esta partida também. E foi um jogão de bola, viu? Foi um jogão de bola. No tempo normal, 3 para a equipe do Palmeiras, 2 para a equipe do Corinthians, e nos pênaltis o Palmeiras acabou passando para a próxima fase. E tem muita gente criticando ainda e muita gente elogiando também o técnico Luiz Felipe Scolari. Hora no tempo normal de jogo e nos pênaltis, o Corinthians perdeu a chance histórica de chegar numa final de Taça Libertadores. Em menos de uma semana, foram 3 desclassificações no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Taça Libertadores da América. Nós prosseguimos com o esporte aqui na rede CBN para todo o Brasil, você começando o seu dia muito bem informado. Agora 4:34. Muito bem, você vai conferir agora alguns momentos desta partida na narração de Ulisses Rocha. No Mundial de Clubes contra o Vasco, Marcelinho perdeu o pênalti contra o Vasco na decisão. E perdeu Marcelinho, o Palmeiras está classificado. A bola se mexe, Marcelinho vai lá, arruma ela, vai para a cobrança de pênalti para o Corinthians. Se o Marcos defendeu, Marcelinho perder, o Corinthians está fora, o Palmeiras vai para a decisão da Libertadores. Marcelinho para a bola, Carioca partiu, bateu. Finalista da Libertadores da América, Palmeiras, finalista da Libertadores da América no Morumbi. Marcelinho erra o pênalti, Palmeiras na decisão de mais um título da Libertadores. Marcos é o herói palmeirense no Morumbi. Palmeiras na decisão, Marcelinho bateu, Marcos defendeu, o Corinthians vai embora, o Palmeiras é finalista da Libertadores. Carlos Henrique, repórter CBN. Você está até sem fôlego, César. Fala, Sampaio. É demais, não dá, não dá. Jesus é maravilhoso, poxa, não. Sem palavras, o Corinthians está de parabéns, um jogo maravilhoso. Quem tem a ganhar, acho que é o futebol de São Paulo, duas grandes equipes. Violência não teve espaço. O Senhor fez a diferença. Você acha que o silêncio fez a diferença também? Não, acho que o Senhor, Deus Jesus, fez a diferença. Cara, eu estou sem palavras. Não tô... sei se eu choro, se eu rio. É algo maravilhoso. Esse César Sampaio, uma alegria. Aí você conferiu alguns momentos desta partida. Carlos Henrique, o repórter, o Ulisses Costa narrando este jogão de bola nos pênaltis. Marcelinho Carioca acabou chutando, Marcos defendeu. 4:37. Vamos conferir as informações do Palmeiras. Osmar Garrafa. Ontem no estádio do Morumbi, o Palmeiras garantiu o direito de disputar a decisão da Copa Libertadores da América do ano 2000 ao eliminar o Corinthians. No tempo normal, venceu por 3-2. E nos pênaltis, venceu por 5-4. O Palmeiras agora vai decidir o título contra a América do México ou Boca Juniors da Argentina, que jogam hoje à noite na cidade do México.

Bom dia, Heródoto. Eu devolvo com outra pergunta. As férias começaram bem na Espanha, mas não terminaram tão bem aqui no Morumbi, não foi não, Heródoto? Começaram mal, muito mal. Tá legal. Agora, as piadinhas são inevitáveis, né? Tá bom. Então você tem direito a uma só. Ah, só uma? É. Duas, vai. Tá bom, então vamos lá. Tá bom. Enquanto houver Verdão, o timinho não vai pro Japão. E mudou o patrocinador do Corinthians, viu? Qual é o patrocinador? Saiu a empresa de refrigerante e entrou uma empresa aérea. Ah, é? Jatão Transportes Aéreos. Já estão fora da Libertadores, da Copa do Brasil e do Paulistão. Até já, Heródoto. Tá bom, até já. Agora são 6 horas e 15 minutos. Olha, não tá nada fácil, viu, Heródoto? Cheguei hoje pela manhã aí na redação. O duro de aguentar os palmeirenses é aguentar também os são paulinos, viu? Que não tem nada que ver com o jogo de ontem e aí ficam também com essa gozação. Mas a gente até entende por que a torcida do Corinthians é tão odiada. Porque a maior de São Paulo, uma das maiores do Brasil, não tem jeito. E afinal de contas, nós somos campeões mundiais sem precisar passar aí por uma Libertadores da América. Não tem jeito, hoje a gente aguenta. Nos próximos jogos aí da Libertadores, a gente torce pro Boca Juniors, isso não tenha dúvida. E também pro Santos, sou santista desde pequenininha. Esperança do time do Palmeiras na cobrança de falta intermediária. É meia direita, Alex pra cobrança de falta pro time do Palmeiras. Meia direita, Alex pra bater a falta pro Verde Galeano, perde a bola na segunda trave. Se posiciona, Alex vem pra cobrança de falta, partiu pra bola, levantou pra boca do gol, bola desviada. Nosso ouvinte Mauro Adi Souza diz o seguinte: salve o Corinthians. Ó, por favor, salve o Corinthians daqui. Pelo menos vocês, diz aqui o Mauro, foram campeões da Copa Eurico Miranda, mais conhecida como Mundial, né? Daqui, portanto, então, o Mauro comemorando aí a vitória do Palmeiras. Aliás, não é o único, não. Não é isso, Carlos Mário? Bom dia. Muito bom dia a você, Heródoto, aos ouvintes da CBN. Aliás, o Heródoto volta de férias justamente hoje, hein? Já ainda bem com o espírito preparado, porque o que você deve ouvir hoje de piadinhas e de coisinhas sobre os Corinthians não vai ser brincadeira, não. Agora, Heródoto, fatos lamentáveis ontem no final do jogo, com a torcida do Corinthians realizando algumas depredações no próprio Morumbi e o ônibus do Corinthians deixando o Morumbi por volta de 1:30 da manhã. O jogador Marcelinho sendo amparado por seguranças, na própria saída no saguão já ameaçado de agressão, quando do ônibus, na saída do ônibus, torcedores também perfilados, atirando objetos e todos num coro só. Fora Marcelinho. Realmente a revolta dos corintianos com o Marcelinho foi um negócio impressionante. Torcedores mostrando notas de R$1, de R$10, chamando Marcelinho de mercenário. Foi um trabalho muito grande para a Polícia Militar, porque as depredações acabaram também se estendendo para a parte externa do Morumbi, alguns veículos depredados, algumas barraquinhas, enfim. Foi, depois do jogo, uma cena lamentável ali à porta do Morumbi, na saída do estádio. E os palmeirenses, Heródoto, eu digo a eles o seguinte: calma, porque temos o Boca pela frente. E lá dentro de La Bombonera não vai ser fácil não, hein, Heródoto? Não, não vai não. E eu mesmo estou já aprendendo espanhol. Agora 6:43. Agora é uma sujeira essa agressão ao Marcelinho, sem dúvida um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians, ao lado do Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rivelino e Sócrates. Daqui o Jair Breno, que como eu também é corintiano. No Mundial de Clubes contra o Vasco, Marcelinho perdeu o pênalti contra o Vasco na decisão. E perdeu Marcelinho, Palmeiras está classificado. A bola se mexe, Marcelinho vai lá, arruma ela, vai para a cobrança de pênalti para o Corinthians. Se o Marcos defendeu, Marcelinho perder, o Corinthians está fora, o Palmeiras vai para a decisão da Libertadores. Marcelinho para a bola, Carioca partiu, bateu. O Palmeiras é